Saudações internet, eu sou o Marcos Mortati, o Govanon, e continuo do Contra. Sou o Pedro Cava e não sei, sou do Contra. Normalmente você é, né? Normalmente, é, mas eu não, depois dessa série traumática, pesada, eu não tô inclinado a dar a coisas polêmico, tão definitivas. Né? Abalou o cara psicologicamente, foda, é. Né? Sou Fernanda Cabaite, convidada especial, abalada também por causa dessa série e também sou do Contra. Perturbador, né? Perturbador. Bom, eu sou o Renan Fileto, um convidado que eu espero que seja especial. Eu era a favor, agora eu sou do contra, mas essa série me deixou na dúvida, hein? É verdade, hein? Nem tô do contra, nem a favor, muito antes, pelo contrário, né? Exatamente, eu tô nesse posicionamento aí. Reunimos esse time de pessoas extremamente abaladas. Abauladas. Eu juro que eu achei que você ia falar que você reuniu essas pessoas estranhas. Essas pessoas obtusas, traumatizadas, sim, para falar sobre True Detective. O verdadeiro detetive. O verdadeiro, né? Com o amado pelas meninas Matthew McConaughey. Yeah! Gostoso, né? Gostoso. E o senhor Woody Harrelson. Que tem a pior boca de Hollywood. A boca desse cara é muito escrota. É, né? Parece que ele não tem lábios. Ele fica fazendo beicinho o tempo inteiro. É, pra poder realçar o que nem tem, né? É, né? Ah, não falem assim, vai. Pois é, mais uma série da HBO. A HBO sempre na frente, né? Não é televisão, é HBO. Pois é, cara. É mesmo televisão, já que ninguém assiste isso na TV. Às vezes eu tenho a impressão que a gente não vai falar nunca aqui da Fox, da ABC, né? Não, fala da Fox, Cava, depois dessa eu tô achando que você tá recebendo da HBO, viu, cara, pra fazer esse merchan aí, viu? Não, é porque eu tô realmente na biblioteca do Paulo Coelho. Não, mas ó, se o Pedrão recebe alguma coisa da HBO, se tem alguém da HBO me ouvindo, me pague, porque eu falo com o maior prazer também, porque só tem coisa boa lá, cara. HBO, tamo aqui. Ele pode ser no patrocínio da HBO ou do IMDb, tanto faz. Sim, IMDb, nosso ou do parceirão BitTorrent, aqui. Né? Ou do BitTorrent. Eu também. É o Pirate Bay, a lista é incontável. Pois é, muitos agradecimentos, né, no final desse podcast. A gente tá rindo de nervoso, eu tô com essa impressão, hein. Não, mas é um mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa, né? É o riso de pânico, sabe quando você levanta a sobrancelhas e dá uma gargalhada, sabe? E isopilar. Exatamente. Vamos falar um pouco da produção, né? É um pouco da produção dessa série fantástica. Antes disso, vale a pena lembrar, não vamos dar spoiler, né? Ah, sim, um pequeno disclaimer. Olha só, essa pauta ela foi feita para ser spoiler free. Ou seja, após você ouvir esse podcast, esse contracast, você vai poder assistir tranquilamente a sua série, tá? Pelo meio que você escolheu assistir, não vamos discutir aqui, nem vamos julgá-lo. Não, você nem vamos denunciá-lo. Nem vamos, tão pouco quanto denunciá-lo. Afinal, a internet é um meio livre. Sim, nós vamos traçar aqui o perfil dos personagens, sem falar do que acontece de fato nos capítulos. Nós vamos falar do passado deles, nós vamos falar um pouco do futuro, um pouco da personalidade deles. Vamos falar da produção e vamos falar principalmente das referências literárias. Que são muito importantes. Muito importantes. Que são muitas. Para você ter uma experiência mais plena com a série. É, porque a gente vai ter que rever. Sim. Ah, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Nessa gravação, vamos rever a série. Mas você não. Você, seu cidadão ouvinte médio, você vai poder ver a série já preparado. Já preparado. Você que já viu a série vai poder dar uma visitada na Louisiana dos anos 90. Sim, pré-tufão, né? Pré-tufão Rita ou Andrew. Rita foi o Katrina? Não, Katrina foi em 2005, o Rita foi em 2010. Pois bem. Aliás, eu posso fazer dois adendos? Por favor. Primeiro de tudo, por que todo furacão tem nome de mulher? que mulher na TPM é um furacão, cara. Eu explico. Por favor. É porque você não pode dar furacão 1, 2, 3, 4, 5. Todos os furacões, eles começam com uma letra do alfabeto, por exemplo, é janeiro, certo? Então, furacão Andrew, se você pegar, por exemplo, furacão Andrew, ele aconteceu muito provavelmente no início do ano. E ele foi... Você tá de sacanagem. É sério. Ah, não. Meteorologistas, é isso mesmo? Eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Canelada, hein? Sério mesmo, e até porque as pessoas estão falando, porque o aquecimento global, os meteorologistas falam que os furacões e tufões... outra coisa, furacão é nome de mulher, tufão, tempestade é nome de homem. Tempestade é nome de homem e furacão e tufão é nome de mulher. Por isso que é o tufão Andrew. A tempestade Andrew e o furacão Katrina. Olha só. E que eles estão chegando às letras finais do alfabeto cedo demais no ano. Rapaz, é porque estão ficando mais fortes. Exatamente. Tempestades tropicais e tal. Agora, eu tenho quase certeza que é isso. Que é nome de mulher e é nome de homem. E porque você não pode numerar... Não é que você não pode, você pode numerar. Furacão 1, 2, 3, 4, 5. Fica um negócio meio torpe, né? Furacão 352,8. É. E aí, ele é dado conforme o ano. Você consegue, pela inicial do nome que é dado, aquela tempestade, aquele furacão, você consegue dizer... Quando aconteceu. Fica mais fácil, a gente já mudou o tema, né? Contracast meteorologia. Então, e isso porque ainda falta o meu segundo adendo, que eram dois, hein? Vamos lá. Não, pode fazer a seu tempo. Rapaz, vocês já perceberam que tudo o que é desgraça acontece na região da Louisiana, do Texas. Cara, o sul dos Estados Unidos é a terra de ninguém mesmo, né, cara? Porque... Então. Pega pra acabar. Meu, você vê, tudo que é filme de serial killer ou série, até o True Blood, que tem um negócio de, intolerância religiosa, é sempre no sul dos Estados Unidos, cara. Eu posso dizer um pouco disso sociologicamente. A gente pensa Estados Unidos, né? A gente pensa logo Nova York, Nova Jersey, Los Angeles, ou seja, áreas humanamente mais desenvolvidas. Sim. Se a gente pensar que eles têm estados mais pobres e estados que são tradicionalmente mais pobres, por exemplo, se você pegar a Louisiana, o Texas, nem tanto, por causa do petróleo. Texas é bem rico. Mississippi, você pega, são lugares em que a população negra ela foi escravizada com mais frequência, né? E você tem também o fenômeno que eles chamam de white trash. Hillbillies e tal. Ou seja, aqueles membros da sociedade branca americana que eles não são yankees. Porque os yankees são do norte. Yankees são os nortistas e que se deram bem com o capitalismo americano, o que não aconteceu uniformemente no sul. Porque o sul foi colonizado pela França, pela Espanha. Exatamente. E você pode pegar que boa parte dos sobrenomes ali são de ascendência francesa. Já vou aqui pegar um negócio da série. A garota Fontenot é francesa. É francesa. Exatamente. O Red Ledoux. Ledoux, nome francês. Exatamente. E você vê que são pessoas que ficaram de fora, não tão de fora, mas ficaram nas bordas do crescimento americano do século XIX e XX. Não foram incluídos socialmente, né? Não foram tão incluídos quanto deviam. São sim. Se você pegar ali, são áreas ricas, afinal, é Estados Unidos, mas, por exemplo, se você pegar na época do furacão Katrina, tem coisas até hoje para serem reconstruídas na Louisiana. Sim, sim. A Louisiana é um estado pobre. É um estado pobre. É um dos mais pobres do país, se não me engano, é o que mais tem cultura francesa ali dentro. Tanto que é o único estado americano em que o Mardi Gras, que é o carnaval deles, é feriado. Né? Olha só. Eles têm a ascendência francesa muito forte, tanto que tem os nomes, né? Tem a Olivier, Fontenot, Ledoux, Gerard. E aí você tem também guetos negros. Você tem guetos negros que são diretamente descendentes de. Não que os negros do norte não sejam, mas o negro nortista, né? Do americano, o negro yankee, ele foi aquele negro que lutou, aspas, voluntariamente na Guerra Civil. Ou seja, ele ganhou a liberdade. É interessante, quem gosta de filme antigo, assistir E o Vento Levou, né, a trajetória da família O'Hara, que... Nunca mais passarei fome em minha vida. É, tem essa parte também, mas também tem aquele contexto também dos negros também. Tinha negro que teve a oportunidade de ganhar liberdade, sair e tal, mas é que eles resolveram ficar por ali. E outra, a geografia pantanosa do lugar também não favorece. E as indústrias químicas foram para lá, as piores indústrias químicas. Tanto que você vê até na abertura, o veneno creosoto, né? Sim. É o creosoto venenoso, né? Creosoto venenoso, você vê na letra da abertura. Na música. Uhum. Na música, que aliás, meio... É sensacional. É, eu acho meio The Doors, mas ok. Eu adorei a abertura, eu revejo a abertura. Eu adorei a abertura. Sim, eu gosto muito. Eu gosto muito da abertura dos Sopranos. Sim. E eu gosto muito da abertura do True Blood, que eu já falei. Porque o True Blood é realmente, ele pega essa questão religiosa e o jeito que é cortado. Eu acho que a abertura do True Detective, ele conseguiu pegar a melhor coisa do Sopranos com a melhor coisa do True Blood e fazer uma abertura que foi foda, mais foda ainda, sabe? É fantástica a abertura. Eu acho, caralho, aquelas cenas da Louisiana dos anos 90 e todos aqueles elementos que mostram ao longo da série, você vê na abertura e não pega. Sim, exatamente. Vocês querem ver uma coisa que se passa na Louisiana e mostra bem a sociedade ali? Vocês vão explodir a cabeça. Tom e Jerry antigo. Caralho! É. É. Nos desenhos mais antigos de Tom e Jerry, mostra aquela sociedade do interior da Louisiana, aquela empregada da casa do Tom e Jerry. Sim, mas ela tem aquele... aquele jeito, aquela voz. Da O'Hara, né? Da isso. O vento levou. Você, até as paisagens mesmo, a vegetação do desenho do Tom e Jerry, a música, muita coisa ali. Tem um episódio do Tom e Jerry, olha que bobeira, né? Que ele tá cortejando uma gatinha e ele veste aquele terno com ombreira listrado, aquele chapéu de palha, super plano, sulista, sabe? Aquilo ali é sul puro. É verdade. Rapaz, explodiu. Eu tô vendo aqui o Tom e Jerry, tipo, miolos no teto aqui, hein? Esse é o contra-cast. Episódio matando alguns neurônios. Pois é. Mas, Pedro, produção. Então, a produção começou lá em 2010, sabiam disso? Ah, sim, tão cedo. Pela HBO desde 2010, né, com o Nick Pizzolatto. E o cara é Fukunaga. É Fukunaga mesmo? O que falei isso? Fukunaga. Fukunaga, exatamente. O Nick Pizzolatto, que é um ator de várias coleções, tipo... Tem uma que eu nunca ouvi falar, mas que é a mais famosa dele, Entre Aqui e No Mar Amarelo. Acho que é romance histórico, se eu não me engano. Romance histórico, né? Se eu não me engano. E aí você abre a polêmica. Mar Amarelo é uma referência conectada ao Rei Amarelo? É. Não, Mar Amarelo na China, gente. Mas será? Tan. Fica aí pros e-mails do próximo programa, né? É verdade. Então, o Pizzolatto, é do sudoeste da Louisiana, veja só. Tinha que ser, né? Por que não? Ele é o indicado pra retratar esse universo, esse sub-universo aí, né? Mas é, cara, o Scorsese fala da máfia, ele fala da Louisiana, né? Tudo a ver. É verdade, né? É verdade. Com sua especialidade. Então ele ensinou literatura em várias universidades, incluindo a de Chicago, que é uma das mais renomadas universidades dos Estados Unidos. E a ficção dele foi traduzida para várias línguas, exceto português. Você já viu algum livro do Nick Pizzolatto? Não. Também cara, nunca... eu acho que não, hein? Não. Nunca vi também, né? Aí desde 2010 ele veio trabalhando isso com o cara Fukunaga, que dirigiu, cara, um filme muito bom chamado Sem Nome, de 2009. Você já viu? Filmaço. É um puta filme, vai estar o IMDb aí embaixo. Patrocine a gente, por favor, IMDb. Vitória Tarantino também. Vitória Tarantino eu nunca vi. É legal, filme legal. Ele agora... é da Califórnia, né? Ele não é mais indicado pra dirigir. Cabe lembrar que o Sr. Pizzolatto, ele tem como influência o Alan Moore, que tem como influência H.P. Lovecraft. Fica no ar. Olha, aquela teoria dos 6 graus de separação, né? É, fica no ar. Porra, aí você me diz, o O Grant Morrison, que também tem muito de Alan Moore, sim. Ele pega da fonte do Lovecraft? Sim, sim. A última do Alan Moore foi o Neonômico, o polêmico Neonômico, que é uma história em quadrinhos, onde tem estupro. Não queria chegar aí, né? Mas é estupro de homens-peixes com mulheres, um culto satânico super transado. Caralho. Ele fez pra chocar. Aí fica a pergunta: senhor Alan Moore fez porque gosta ou fez só pra chocar? Porque muita coisa ele faz só pra chocar. Sim, é um belo não final. Pois é, mas isso aí é uma outra discussão, senão a gente não vai sair daqui. É legal. O Pedrão falou dessa, ou na verdade o Govanon falou dessa questão do que ele se inspira muito no Alan Moore, o Alan Moore tem essa coisa do Lovecraft, e a série tem esse tom carregado de Lovecraft. Carregadíssimo. De terror. O Cthulhu total. Eu diria que é o horror psicológico. Exatamente. Sim, não é sobrenatural, é assim, tá aí. Não. É sobrenatural. Não, o senhor está sendo precipitado, hein? Como? Vai. Eu posso falar? Pode falar? Não posso falar, pô. Mas tá bom. O senhor está sendo... Eu não tive a impressão de que a série falou isso é sobrenatural, pronto. Pra mim, tava muito aberto, sabe? Porque muitas coisas você pode achar que eram as alucinações causadas pelas drogas do Cole. Sim. Aí é que tá. É um sobrenatural subjetivo. Vamos lá, eu vou dizer melhor. Nos contos de Lovecraft, você não vê o monstro. Não. Você não precisa ver, né? Você não precisa ver o monstro pra se borrar de medo. Às vezes você vê um relance dele. Às vezes você vê a loucura que os seus cultistas fazem em seus nomes é de enlouquecer mais do que a visão direta do monstro. Esse é um tipo de terror, né, que Edgar Allan Poe usava um pouco também. E é uma coisa que são poucos autores hoje em dia que exploram esse tipo de terror, né? Quer ver uma coisa de se borrar de medo e você não vê o monstro? Poltergeist. Poltergeist. Você não vê. Você pegar o primeiro tubarão. Se você pegar o primeiro tubarão. Também não aparecia. É um filme de monstro. Vamos ele aparecia assim. De relance. Muito de relance. Muito de relance. Mas em contraposição, a mosca. Nossa senhora! Aquele horror cinematográfico. Você vê o monstro com detalhes. Atual, né? e muito atual, né? Não. Nossa. Eu não era nascida nessa época. Olha, a mosca, vou dizer que. Do filme, não vi inteiro, porque eu não aguentei, não. Que isso, gente? Não, não dá. Vocês veem qualquer Mortal Kombat aí. Mas aí, isso aí é um terror trash, né? Uma coisa que aparece aquela gosma, aquela coisa. É, meio gore, né? É. Muito gore. Pouco não. É, mas é David Cronenberg, né? David Cronenberg é dado a essas nojeiras, né? Extremos. Não é um tipo de um terror que eu posso abrir aspas aqui e falar um terror filosófico, cara. Cara, mas se você pegar, por exemplo, cenas do Robocop, são terríveis. O primeiro Robocop, né? Nossa, são terríveis. O Paul Verhoeven é um filho da puta. Pois é. O Paul Verhoeven, ele sabia o que estava fazendo. Ele veio pra chocar as massas, né? Sim, e é uma série, ela é original, toda a produção dela e roteiro é sob a chancela da HBO, por exemplo. Diferentemente do Game of Thrones... que é o roteiro, né, adaptado do George Martin. Toda a cadeia de produção do True Detective, ela é detenta pela HBO. Ou daí seja, que vem o recorde, né, de maior média de espectadores numa série original da HBO. É a maior primeira temporada. A maior primeira temporada. É porque ganhou de Roma, né? Ganhou de Roma. E se você pegar também, aí tem crescimento... Aí tem outras variáveis que entram, por exemplo, pessoas que assinam, pessoas que entram em idade para assinar, que formam seus lares, outros pontos. Tem uma porrada de variável aí. HBO, o Game of Thrones trouxe gente para caralho pra HBO. Não, e também há de se considerar o fenômeno Netflix aí, que não está nos pagando. Infelizmente, mas tá aberto aí a negociação. Tá aberto, está aí. A gente muda a logo para vermelhinha, bota lá. Nenhum. Mas ô Gová, eu acho legal que tá. Eu já tinha reparado isso no American Horror Story, que é uma série mais puxada pro terror também. Que hoje em dia a gente tá com uma nova onda de um jeito novo de fazer série que são temporadas fechadas, né? A própria Netflix Anthology. Tá fazendo isso, né? É o modelo inglês. Esse formato tem nome, ele se chama Anthology. Você pega uma temporada fechada, com aqueles personagens, aquela história fechada, você termina ela, passa pra outra temporada com outros personagens, outra história, outro tudo. Mas o mesmo universo, né? E isso é legal, cara, porque você une duas coisas que para uma emissora é muito importante, que é uma questão assim. Primeiro que você pode prolongar a série, porque cada temporada muda, né? Então Sim. A série não fica desgastada. E uma outra questão interessante, que você não prolonga, não desgasta, não corre o risco de virar, por exemplo, uma série igual House, que já não tinha mais o que contar e os caras estavam esticando a história. Mas o próprio Arquivo X também foi esticado demais. Sim, exato. Lost, não vou falar de Lost, que eu tenho uma opinião polêmica. Por um outro lado, você dá uma liberdade pros roteiristas de que, se for o caso, meu, eu posso matar o personagem no final da série, ter um final trágico, que foda-se, eu não tenho que deixar a ponta solta pra fechar na próxima temporada. Não, imagina você manter Woody Harrelson, Matthew McConaughey. Ah, não, sem condição, né? Por 8 temporadas. A fortuna que você vai gastar. Ganhador de Oscar. Os tubos de dinheiro, os tubos que você ia gastar. Mesmo ambos sendo produtores executivos de todos os capítulos. Então, quer dizer, quem botou dinheiro foram eles. E eles têm uma agenda de compromisso absurda. Não dá. Então, quer dizer, eles se prontificam. Até vi uma entrevista do McCorney dizendo que ele gostou tanto de ter feito que ele até se prontificaria a fazer uma segunda temporada, mas segundo o Nick Pizzolatto, de cogitação. Acho que acaba sendo melhor não, porque da forma que é feito, você dá uma liberdade, uma irresponsabilidade pro roteirista, que criativamente é muito bacana, né? Você abre muitas portas, porque você não tem o compromisso com o que tá pra vir, né? Eu sou a favor dessa série. Agora, vou dizer uma coisa, hein? O próprio Bryan Cranston também falou que poderia acontecer alguma coisa, que tudo é possível. Esses atores, não sei não, hein? Ah, não. Isso daí é... Isso aqui eu não boto a mão no fogo por ninguém, né? É, o senhor Bryan Cranston falou... Não, em entrevista. Ah, Breaking Bad? Não sei, talvez, quem sabe. Não, talvez de Guerrola, meu senhor. Pois é, tá bom. Já morreu, acabou, Agora, a única coisa que eu espero naquela... qual o nome da cidade mesmo? Albuquerque. A única coisa que eu espero que seja gravada em Albuquerque é Better Call Saul. É, cara, isso vai ser foda. Porque é promissor demais, né? Isso vai ser foda. Além disso, não. Então... Né? Pois é. vamos falar muito, senão a gente vai sair aqui da nossa linha. É. Fernanda, fala sobre o senhor Martin Hart. Martin Hart, bom, ele logo de início aparece no primeiro episódio, ele é interpretado pelo Woody Harrelson. Homens brancos não sabem enterrar, assassinos por natureza. Links do IMDb na descrição. Eu não vou falar a filmografia recente dele, porque... Ele andou meio sumido, reapareceu... Não, ele andou meio sumido, não. Eu vou ter que falar, vou ter que dar crédito. Porra de Jogos Vorazes. Olha lá, o senhor viu, hein? Eu vi os dois. Então. É aí que a gente pega essa gente, hein? Eu vou te falar que eu vi o primeiro esperando uma merda completa e eu vi um filme ok. Tá? Não, mas vamos discutir uma questão relevante, que eu tô com uma dúvida. Ele tá usando peruca, né? Isso, porque a série, ela se passa em três tempos. 1995, 2002 e 2012. Sim. Então, nesses intervalos... Ela tem três pontos temporais aí. Certo. Então, quando a série é filmada em 95, ele tá um caracterizado bem mais novo, com um cabelinho peruquinha, né? Pelo que a gente viu no Assassinos por Natureza, ele é careca naturalmente. Era isso que eu ia dizer, desde que eu entendo por gente que esse cara é careca, por isso que eu tô falando, sabe? É. Desde 1900 e bolinha? Não, em Assassinos por Natureza ele é bem calvo, mas ele tem um cabelão assim, né? Meio jogado assim, depois quando ele é preso ele raspa, né? É. Bom, enfim, devido a esse tipo de caracterização... Só um adendo, história de amor linda. Não, tô falando de pureza da alma aqui. Ela é escrota, a história toda ela é muito escrota. A Maggie? Não, a história de amor toda é muito escrota, certo? Não me entendam mal. Mas se você isolar todas as coisas terríveis que acontecem, é um casal lindo. De quem? Mickey e Mallory. Não, casal lindo. Não tem nenhuma. É um filme mais romântico que eu assisti, cara. Para com isso. Sim. Bom, enfim. Enfim. Antes que tomem conclusões precipitadas sobre a gente. Que morram o resto, cara. O casal vai... Esse aqui é o do contra, porra. Mas manda aí. Uhum. Bom, enfim, ele tá bem caracterizado. 1995. A gente vê até na parte de cenário que em 95 ele tá lá com a máquina de escrever. É. E aí, conforme vai evoluindo, você vê aqueles computadores com aquelas telas de CRT. É, entendeu? Branco, sabe? Primeiro... Computador branco. É, primeiro que nunca ele ficava branco, né? É, o primeiro relatório, ele vai batendo na maquininha de escrever, aí depois vai evoluindo até chegar na tela de LCD. Não, e telefones celulares, que ele... Então, ele uma cena, ele tá lendo o manual. No episódio 4, se eu não me engano, ele pega um telefone e o Matthew McConaughey, que é o Rust, ele começa a explicar pra ele como que faz pra ligar e desligar. E eu comecei a voltar no tempo e lembrar que o meu primeiro telefone celular foi em 98. E ele tava em 95. Então, quer dizer, é bem... Imagina qualidade, né? É. É, tijolão, cara, né? Que se ele pegasse o assassino e desse o telefone na cabeça dele, é uma matava arma, né? A melhor coisa foi, olha, pra atender no verde, pra desligar no vermelho. É. Isso. E ele é aquele cara bem... SMS. Ele é aquele cara bem normal guy, né? Bem average, né? Average guy. Bom, continuando, ele é casado, ele tem uma mulher bonita. Eu, né, acho ela linda demais. Linda demais. Eu pegava. É, tem duas meninas também muito legais. É, acredito que 7, 9 anos, talvez. 95, sim, por aí. E ela tem uma casa bacana. Ele é um detetive sênior, ou seja, ele é responsável pelo parceiro quanto pela investigação da qual o primeiro episódio já se trata. É, ele responde pela investigação. Ele responde, então, quer dizer, ele é o líder dos outros detetives. Então, ele recebe as informações do chefe, as orientações, e ele vai repassando para os demais. Ele é um cara que ele tem uma linha, a trajetória dele tá indo bem, ele tem um conflito aí, depois quando for falar do companheiro dele, é que vai, que tem aquele conflito de... Conflito de ideologias, né? De ideologias, de visão de vida, que aí a pessoa começa a parar e ver as diferenças, né? Como um é bem conservador, que no caso é o Mark, e como que o outro, o Russ, tem uma outra visão, né? E... Uma visão bem escrota do mundo, né? É, mas com seus motivos, né? Ele tem. Um detalhe que eu achei muito interessante, que sempre o Gouvanon levanta aqui, né? É que o sobrenome dele é Hart. E a gente pode colocar Mark, Hart, Hurt, coração. E o outro lado é o Cold. Ou Cold. É gelado, né? Frio. Ah, olha, olha aí. Caralho. Não é à toa. Sempre, cara. Sempre tem uma dessas, cara. Tem, nunca. Malditos ninjas. Eu tinha pensado nisso. Isso explodiu minha cabeça, cara. É porque todo mundo, a gente explode a cabeça um do outro aqui com descobertas. É. Cold Heart, olha só, tô maravilhado aqui. É, essa... com o andar das investigações, né, que inicialmente aparece uma vítima, ela tá numa, como se fosse uma imagem, né, iconográfica, né, ela tá como se fosse amarrada diante de uma árvore, com galhos de cervo. Galhadas de cervo, né? Na cabeça. Isso é chocante. Você já viu o primeiro episódio da, sei lá, 2 segundos. É, mas não vamos. Senhores, não vamos passar daqui. Não vamos passar daqui. Isso é spoiler, porque é a primeira cena, mas assim. É a primeira cena. Da série, você vê um negócio chocante desse, eu fiquei incomodado. Martin, no caso, ele fica, apesar de ser o detetive sênior, e os outros, os demais, ficam bem chocados, eles ficam bem... Porque é uma coisa que todo mundo ali se conhece, na Louisiana, ali naquele setor, né? Louisiana é o grande interior do Maranhão. Eles são... Olha o preconceito. A minha família é do Maranhão, eu tenho... Olha o preconceito, porque eu tenho parentes no Maranhão. Vamos parar com isso. O senhor Cava tem família lá. Fica falando. É. Bom, então, continuando o perfil do Martin, ele, logo nos primeiros capítulos também, a gente já. Mulheres, assim como eu, assim, já reparam assim, numa mocinha que vai entregar uma papelada do fórum lá na. É, bem uma suspeita. Determinada cena, e ela, na hora eu putuquei aqui meu noivo aqui e falei, opa, peraí, né? Porque ele já se arrumou todo. Só posso entregar pra ele. Pra ir no cantinho. Aí eu falei, Ele não tinha encontrado uma sala boa pra você. Pra gente conversar, vamos ali conversar. Então, tipo, vamos conversar ali numa sala sem janelas e sem testemunhas, né, cara? E a menina é bonita. Segundo referências. Vamos abrir um parênteses aqui. A menina não é bonita, não. A menina é Alexandra Daddario. É uma. A menina é espetacular, né, cara? Bom, eu sei que... Aliás, é uma série de mulheres bonitas. Era isso que eu ia falar, Govano. Muito obrigado. Essa série não tem uma mulher feia. Isso remete até o clima no ar. É verdade. É, né? É. Na verdade, deixa eu corrigir que tem uma mulher feia, mas eu não posso falar dela. É verdade, calma. Bem feia, inclusive. Procurem bem que vocês vão achar, então. isso realmente remete ao clima no ar e várias outras coisas remetem. Por exemplo, a paleta de cores. É verdade. Até a casa do Marte, ela não é muito colorida. Não, tudo dá um clima meio dark, meio tenso. Agora, sabe qual é o ambiente mais claro da série? É. Paradoxalmente, a casa do Rust. É verdade. Olha só. É tudo branco, tudo clean. É tudo branco. E ele passa olhando no espelho. Ele Mas passa... aí você vai analisar quando você falar do Rust. Espera, deixa eu terminar. Nada, tá? Aí, bom, enfim. Eu lembro que o meu noivo, quando estava assistindo comigo, e apareceu uma cena de uma suposta traição da parte do Martin. Ele falou assim: meu Deus, eu amo HBO! Ah, entendi, eu lembro. Estamos na HBO. Eu amo HBO! Né? Não vou falar Diga-se o resto. Passagem, é uma bela cena. É uma bela cena. Muito artística, né? Muito artística. Essa mocinha do fórum, ela foi referida pelo... A parceiro dele, no caso. Ela é secretária do juiz. Ela é escrevente. E ela... Ela anota... Ela que escreve os depoimentos dos julgamentos. Isso. Ela é escrevente. Então ela é taquígrafa. Uhum. Bom, enfim. Ela é gata, pronto. Ela é gata, e ela... O Rusty tem um momento que ele fala assim... Você saiu com uma mulher que parece a versão da sua esposa mais nova. Nisso, ele tem uma... O Marty tem um problema com a família dele, assim, devido ao caso, devido a essa mocinha. Ele quer levar duas mulheres, quer pegar duas mulheres e quer resolver o caso. Então fica muita coisa pra ele administrar ali, né, nesse meio tempo. E... ele começa a perder o controle, principalmente da família dele. Então, e na série, ele tem por volta de 40 anos, né? 2012. 30 e pouco. É, assim, no começo ele é mais novo. E parece justamente que ele tá nessa questão da crise de meia-idade até por conta de procurar uma menina mais nova, né? Porque acontece muito isso, ele tá naquela negação da idade dele. Exatamente. Ele é um cara mulherengo. É difícil. Então, você vê que ele, ao mesmo tempo que ele é um cara super conservador e que não entende a visão de mundo do Rust, ele tem essa hipocrisia, é porque é hipocrisia, sim, de levar essa vida aí, né? É, porque o que ele é um americano tipicão, né? No sentido pejorativo da coisa, né? O que ele prega pro amigo dele é que ele deveria se enturmar, beber, falar de mulheres e não sei o quê, e depois ir pra casa dele. Uhum. Só que ele mesmo não faz isso. É, pois é. Bom, passando a bola então pro Rust. O Rust, né? Olha o Rust. Senhor Renan Fileto, mostre a que veio. Rapaz, né? É responsa, hein? Tá botando peso em mim, mas vamos lá. Olha, tamo aqui. Rapaz, o Rust é... Ele é aquele cara que ele é extremamente talentoso. Ele é um cara... muito, muito bem sucedido profissionalmente, mas que pessoalmente o cara é mal resolvido, né? E é legal porque isso costuma ser bem típico, né? De uma história de suspense. A Fernanda falou uma questão do Marte, né? Geralmente existe essa oposição nesses filmes de... filme, série, de buddy cop, né, dos parceiros da polícia, geralmente existe o americano, né? Exato, o americano típico, e existe o contraponto a esse americano que tem uma família, que tá tudo certinho. Que vai pra igreja no domingo. Exatamente, vai na igreja, que é cristão, que é, geralmente, que é branco, que é bem sucedido. O Rush, ele é o contraponto a essa visão padrão, esse modelo certinho. Mas é uma, né, contraposição ideológica, né? Exato, exato. Que a própria vida dele se opõe muito por conta da visão que ele tem das coisas, né? E é interessante que ele é um cara que beira, né? Beira ou passa até por ser uma pessoa que é um workaholic, porque o cara vive pra trabalhar e ele é o cara que vai virar noite mexendo em arquivo de caso. Sim. Ele é o cara... Ele é conhecido... fica obcecado com os casos, né? Exato, exato. Parece que o que dá sentido atualmente na vida dele são os casos, e a gente vai entender um pouco mais disso quando a gente for falar do passado dele, né? Mas assim... Ele é muito competente na questão dos depoimentos que ele toma dos suspeitos. Ele é adepto de uma técnica de interrogação chamada assist, que é o seguinte: você conduzir o suspeito como se você fosse um assistente social. Exatamente. Uhum. Ou seja, ao invés de você ficar do outro lado da mesa, você matou, você fez, aconteceu. Confessa, ele confessa, senta, caralho! Ele senta do lado, ele senta do lado do cara e vai conduzindo a conversa para a confissão como se aquilo ali fosse ajudar ele. Quem viu o seriado The Shield, quem viu a série The Shield, vai lembrar do Holland, que ele também tem uma técnica muito parecida com esse assist. E ele é normalmente quem tem essa técnica é muito admirado. E não diferente com o Russ. Ele é muito admirado e ele é chamado em outros distritos, né, pra tomar confissões com essa técnica. Sim, tem uma cena que eu acho que mostra muito a personalidade dele, quando ele consegue a confissão de uma mulher que, se não me engano, matou a filha. Isso. Isso não é spoiler, gente. Não é spoiler. Isso é só uma cena casual. É desenvolvimento do personagem, né? É desenvolvimento da trama em si. A mulher confessa que matou o filho, ele consegue a confissão e ele fala: olha, a vida na cadeia é muito difícil, especialmente com quem machucou crianças, ela é... Nossa, realmente, é, entendo. Aí ele fala: a mídia também não vai pegar leve como essa, ela é realmente. Então eu recomendo que você se mate quando puder. Levanta e vai embora. Puta que me pariu, né? Não, cara, ela ficou assim à toa. Ela, sabe, despedaçou ali na frente dele. E ele fala isso tranquilamente, sabe? E ela só se deu conta que confessou quando ele fala isso. É verdade. É verdade. E por muitas vezes, durante a série, quando ele geralmente é um cara calmo. Ele é um cara que ele sempre tem um controle da situação, mesmo porque ele tem uma experiência que vem antes. Sim. Desses fatos que aconteceram na série. Você vê que ele fala bem baixo e monótono, né? Isso. É. E aí ele pega, ele coloca o dedo bem na veia do pescoço dele pra ver se ele tá saindo fora do controle. Quando verdade. Várias vezes ele... Gente, mas isso aí tem a ver com o rehab de drogas. Não, mas e tem a ver com o rehab... pode ser isso, mas ele, em outras situações, você vê que ele põe o dedo pra saber se ele tá saindo fora do controle dele, porque aí ele se restabiliza novamente. Sim, ele volta a fleuma dele. Isso, que o normal dele tem que ser uma linha, e se ele sair um pouco muito daquela linha, ele tem que parar e ele bota o dedo aqui. O elemento dele, olhando pra cena do crime e desenhando, o elemento dele é esse. Tanto que na primeira cena é isso, né, ele chega com aquele caderno gigante. O cartão de visita dele é esse, né? Ele é o homem dos impostos, né, por causa disso. É interessante exatamente isso. A Fernanda colocou agora há pouco a questão dos nomes, né? E isso explodiu minha cabeça de uma tal forma, porque faz muito sentido. Porque o Rush, ele é o cara que vai, o Martin na cena do crime. Os dois estão olhando a mesma coisa e repara na reação dos dois o quanto é diferente. O Rush tá fazendo anotações porque ele é o cold, né? Ele é o frio, ele é o gelado ali. Isso. O Marty, ele reage, ele faz cara de dor, de nojo. Ele é o Rust, e ele é o Rust porque já se desgastou na vida demais, né? Exatamente. Quando eu tava começando a falar um pouco do Rush, eu tava dizendo que esses filmes, essas histórias de buddy cop, eles seguem mais ou menos um padrãozinho, que isso não diminui em nada, muito pelo contrário. No filme Seven, por exemplo, e eu peguei várias referências na série em relação ao Seven, Pedrão falou a questão da... O clima do noir, de Seven, né? O clima, cara. A paleta de cores. No Seven, os personagens são muito parecidos, assim. Lógico que não tem uma diferença de idade tão grande. Sim, mas no Seven, o Morgan Freeman é um cara estudioso, culto, que não tem uma vida pessoal muito bem estabelecida. E o Brad Pitt é o americano padrão, que tem família e é explosivo. Cara, eu fiz um paralelo muito grande, assim. Eu acho que, tipo, eles bebem muito na fonte do Seven. Tem uma cena mais pra frente que eles vão num lugar lá que a forma de abordar, enquanto um tá com um bandido, o outro tá entrando num lugar. E, cara, pra mim aquilo foi Seven demais, assim. Eu vi um paralelo muito grande. É verdade. Vocês querem uma besteirinha aqui, uma coisa bem engraçada que acontece no filme Seven? Diga. Sabe quem foi o consultor médico dessa porra? Consultor médico, assim, pra... Não foi. Eu vou dizer, vocês nunca... Eu posso dar 1000 chances pra vocês, vocês nunca vão acertar. Então conte logo. Dr. Ray. Não pode. Não aceito. É sério. Ele foi consultor médico. Essa informação na minha cabeça. Meu Deus. Isso agora vai ficar impresso na vida de vocês pra sempre. O que viu não pode ser desvisto. E se eu não me engano... A trama de Seven também se... que pega no peito das paniquetes. É, que peitinho. Vai puxar body, que não sei o que. É ele mesmo. Puxa body, que não sei o que. É ele mesmo. Ai, não acredito. Caraca. Se eu não me engano, a trama de Seven se passa na Louisiana também. Também. Era mais um se eu paralelo. Não me engano. Então, True Detective é nada menos do que um Seven de 8 horas. É, na verdade, cara, eu acho que existe um antes e depois do Seven, né? Não tem como você fazer uma coisa de suspense, de buddy cop, de investigação de crime, e você não prestar tributo pro Seven, cara. Eu sou fãzaço de Seven. Talvez é no Seven que os créditos vão ao contrário? Sim, cara. Sim. É perturbador. É que pra mostrar que tá tudo errado, né? E grandes referências também. Divina Comédia, outros livros, outros autores que fazem um embasamento também, como nessa série. Sim, não, e se a gente pegar cada referência entre o Seven e o True Detective, por exemplo, tem um livro que eles falam no Seven, se não me engano, The Human Bondage, da servidão humana. Que é um livro de 1900, Guaraná com Rolha, 1915, que é coaduna com toda aquela literatura, Rei Amarelo, Carcosa e tal. O Rei Amarelo e Carcosa são livros antigos, não? Uhum. Essas referências bibliográficas a gente vai dar mais pra frente, assim, de uma forma mais resumidinha. Pra quê? Isso não veja bem, não é spoiler, é um guia pra você. Quando eles mencionarem essas coisas, você não vai ficar perdido. É um serviço que a gente vai prestar, né? Exatamente. Sim. Exatamente. É uma série com muitas referências e com um folclore incrivelmente desenvolvido para algo que teve só 8 episódios, né? Tanto claro, que tem, claro, ele tem uma densidade absurda, assim, tem aqueles grupos ocultistas, você tem todo o passado do Rush que é nebuloso, né? Dos 8 episódios, e no começo ele é muito nebuloso, você não entende o que tá acontecendo, você vê ele em 95 e depois em 2012, você vê que o cara ficou maluco, né? Bom, eu acho que vale dizer... O que trouxe ele pra loucura? Vamos lá. Cara, eu acho que foi o final do caso. Não. O que trouxe o Rusty pra loucura foi o passado dele. Ele foi casado, ele tinha uma menininha e aconteceu um acidente, a filha dele morreu, o casamento dele se desfez e depois ele se tornou um cara pessimista. Um errante. Né? Um underdog da polícia, né? É um cara que não tem família, não tem nada a perder, portanto. Ele é um pode ser... Agora, só um adendo. Ele sofre de estresse pós-traumático. Sim. Renan, nosso psicólogo convidado. Opa. Cara, clarificar um pouquinho mais, assim, o que que é. Porque muita gente se diz assim. Sabe o que que eu vejo? As pessoas se auto... se dão autodiagnóstico. Eu tô deprimido. Eu tenho dificuldade de aprendizado. Eu tenho não sei o quê. Tudo eu tenho, não... Sabe? Estresse pós-traumático. O que caracteriza isso? Cara, o estresse pós-traumático, como o nome já diz, ele é um evento, por assim dizer, que a pessoa acaba meio que repetindo. Como que eu posso dizer? Você passou por um estresse, por um trauma, as pessoas que são roubadas, ou às vezes você tem a morte de uma pessoa próxima, alguma pode coisa ser assim. Desde a morte do ente querido até o chão desabar aqui debaixo de mim agora. Exatamente. É um trauma, entenda você como quiser. E aí o que que acontece? Quando o trauma ele é muito violento, o ser humano tende a ter o que a gente chama, né, pelo menos na abordagem que eu sigo da psicologia, que é um gradiente de generalização. Então, o que que acontece? Você acaba generalizando para a sua vida, para outras áreas, aquele trauma. Então, por exemplo, você pode ter tido um assalto à noite numa rua específica da sua cidade. Uhum. O seu gradiente de generalização traz esse trauma, por exemplo, para você sair à noite de casa, entendeu? A noite em si era um evento que não tinha nada de estressante, nada de traumático. Você tenta dar uma causa para aquele estresse, aquele trauma. Ou então, algum elemento daquele trauma, ele começa... Por exemplo, eu fui assaltado. Ele causa eu fui assaltado por um coreano e eu procuro evitar até comida coreana, vamos colocar assim. Porque assim, você. Nenhum evento ele tá sozinho, né? São uma série de fatores e de elementos. Então, por exemplo, quando você tem um estresse pós-traumático, isso eu tô, né, explicando de uma forma mais simples. Sim. Você pode isolar alguns elementos que sozinhos não são estressantes e não são traumáticos. E você acaba entrando num nível de alerta e de estresse em qualquer apresentação daquele elemento. Então, por exemplo, eu fui roubado numa rua X aqui da minha cidade. Quer dizer que em qualquer rua que eu for eu vou ser roubado? Não. Só que o nosso corpo entra no alerta do perigo e você acaba por não conseguir fazer coisas que tenham ligação com esses elementos. Por exemplo, entendeu? Uma moça violentada dentro de um elevador, ela vai evitar elevadores. Exato. O elevador passa a ser um ambiente estressor pra ela, entendeu? Certo. E assim, porque lembra aquele trauma. Exato. Porque assim, estresse a gente passa e a gente fala na psicologia que você zerar o estresse é morrer. Porque não tem como você não ter estresse. Mas acontece que quando vira uma patologia é quando qualquer evento da sua vida extrapola níveis, entendeu? Então, o Freud costumava falar que a diferença de uma pessoa doente com uma pessoa sã é a intensidade do que ela sente, não o que ela sente. Uhum. Então, é a mesma coisa. Assim, estresse, por exemplo, você tá no trânsito, o trânsito é estressor. Só que se você sofreu um acidente no trânsito e por conta disso você não consegue nunca mais dirigir, é um evento ligado a um estresse pós-traumático, porque o evento dirigir era estressante, era estressor, mas não era ponto de te impedir de fazer, entendeu? O estresse pós-traumático tem muito disso, da impossibilidade de você fazer, de você estabelecer relações e por aí vai. E é daí que vem um hábito que é frequente na série do Cole de fumar, né? Não, sim. Então... Pra relaxar. E tem um outro adendo, logo no início também da série, o Cole, ele é como é um cara que ele chegou na Louisiana, ele era do Texas, ele... já tava ali faz uns 3 meses, era um cara, segundo o parceiro dele, em relatório, fala que ele era um cara que... Ele era um cara fechado, mas era um cara dedicado ao trabalho. Competente. Isso. E aí ele é convidado pra tomar, jantar na casa do parceiro, mesmo porque a esposa do parceiro falou, pô, tem que chamar o cara aqui. É um costume entre... Né? É um costume americano, né? É um costume americano. Ó, tem que trazer o cara aqui pra apresentar, porque é o cara que vai defender sua vida, etc, que né? Que também tem no Seven, né? Isso. É. Também tem no Seven. Sabe, tem no Máquina Mortífera, tem tudo. É tudo. Isso é homogeneizado na cultura americana. É engraçado você ver as pessoas fazendo jantar de terno, sabe? É. Eles levam isso muito a sério, o jantar na casa dos outros. Você tem que levar uma garrafa de vinho. É, e abrindo e fazendo a conexão agora com o que o Renan falou, ele quando ele vai pra casa do parceiro e ele sabe que ele vai ter que lidar com aquela realidade, ele sabe que ele vai ter que cumprimentar a mulher, sentar com a perninha fechada, uhum, e lidar com duas crianças pequenas, mais ou menos da idade da filha dele, que talvez teria. Então aquilo lá, ele travou. Ele meio que trava. Isso não é um spoiler também. Isso não vai interferir no seu, na hora de você assistir a série. Mas é uma análise do cara, do camarada que tá lá numa situação e que isso acontece com muitas pessoas. Pra todo mundo, né? Isso pra ele fala, é foda. É exatamente a questão do... É exatamente a questão do estresse pós-traumático. Porque um jantar... em si, ele não tem nada de estressor, ou pelo menos é um estresse que a gente sabe lidar, né? Não, agora, mas a visão de família, tanto que a casa dele exato. É totalmente desprovida de objetos, de coisas que vão relembrar... Decoração. De lembrar uma família, de lembrar que é uma casa, que é um lar, etc. E na casa do outro vai estar cheia, impregnada desses itens. Cara, né? É o ambiente mais claro e luminoso da série. É o cenário mais claro da série. Paredes brancas, tudo muito limpo, né? Tudo muito bem arrumadinho, se vocês repararem bem. Nem quando o Martin vai ficar lá, ele fica lá por um tempinho, a coisa fica desarrumada. É, quando ele tem uma briguinha na casa dele, aí ele vai se refugiar, é coisa de amigo, né? Coisa de amigo. Então ele tem essa coisa desse estresse pós-traumático, e aparentemente a resolução desse caso do Rei Amarelo, do Carcosa, é a chance dele ter uma redenção, né? Dele entrar em paz, dele ficar em paz com o seu próprio passado, né? É verdade, hein? Exatamente, porque esses crimes, né, além de serem bárbaros, né? Sim. Envolviam também crianças, né? Então, acho que aquela coisa acabou despertando isso nele, essa obsessão por desvendar esse mistério. Sim. Agora, vamos passar para as referências. Aí sim, aí é que é o miolo da coisa, né? Porque vocês vão ouvir termos, né? Quem não está familiarizado com a mitologia... chamada mitologia amarela, vai ficar perdido, como eu também fiquei. Eu tive que revisitar muito. Eu fiquei bastante perdido. Vamos lá. Primeiro lugar, isso é mencionado em vários lugares da série, em vários pontos. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui. Aqui o que eu vou passar aqui é meramente referência bibliográfica. Isso é a Carcosa, que é uma corruptela da cidade de Carcassonne, no nome. Entendeu? Diga? Na França, Carcassonne, não? Carcassonne, no sul da França, uma cidade medieval. Histórica, muito bonita, por sinal. É um termo que foi mencionado a primeira vez num livro de Ambrose Bierce, certo? Só que ela é somente mencionada. Certo? É uma cidade que foi também colocada no livro de Robert Chambers, O Rei de Amarelo, também muito citado na série, né? Sim, O Rei de Amarelo. Sim, que é um lugar de terror, é uma referência de lugar aterrorizante. Tem uma frase famosa aí no meio da literatura amarela, que eu não sei de quem é, infelizmente, consertem-me nos comentários, mas Depois de uma aventura como o Rei Amarelo, as únicas alternativas são o cano de uma arma ou o pé da cruz. Sem dúvida. E você vê que todo mundo que tem acesso àquilo, a essa mitologia dentro da série, não sai o mesmo. A vida muda. A vida muda. É como se fosse uma abdução alienígena, certo? É um lugar antigo, misterioso, certo? E tem uma localização, que é o Largo de Hali, no aglomerado das Raiades. Não é um lugar sequer nessa dimensão, tá? É também chamada de cidade imemorial, ok? Essa é a referência bibliográfica que temos até a chegada do H.P. Lovecraft, certo? Que ele consegue inserir essa cidade de Carcosa no mito de Cthulhu. Pois não, vale a leitura, né? Vale muito a leitura. Talvez mais pra frente a gente faça alguma coisa só sobre Lovecraft. Não, tem que fazer. Merece. Sobre Lovecraft e Edgar Allan Poe. E é a residência, a cidade de Carcosa, ou Carcosa simplesmente, é a residência do grande velho Astur. Não se sabe quem é Astur, simplesmente, e ele não se sabe se ele é o Rei Amarelo. Ele é um alterador de realidades e ele que mantém Carcosa coesa e uníssono. Seja pro bem. É que isso parece muito a série, né? Você não sabe muito bem quem é o Rei de Amarelo. Sim. E veja bem, quanto mais... Eu coloquei no post, que é uma teoria de fã, que você pode ler, não tem spoiler nenhum, que é só sobre o Rei de Amarelo. Sim, e quanto mais você entra, isso aqui eu tô passando, a cidade de Carcosa, ou Carcosa, eu tô passando só uma coisa superficial. Pela mitologia, quanto mais você se afunda nesse conhecimento, com menos sanidade você vai sair. Basta ver o estado... RPG, né? Do Cthulhu. Basta você ver o estado do Rust, isso não é spoiler também, onde quando ele tá dando os depoimentos. O estado dele em 2012, ele é um farrapo humano. É, tá do maluco. Nossa, chega a incomodar até, né? Você vê o cara... Ele é um farrapo humano. É, exatamente. A cara dele tá fodida, sabe? E ele vai... Sabe, tão vidrados. Em outros contos, Carcosa é um planeta, tá? Em alguns contos do James Blish, ele é um planeta, Carcosa, né? Que é um planeta onde vive, onde vive o Rei Amarelo e para o Rei Amarelo. Porque ele não era rei de Aldebaran. Aldebaran era um corpo de luz e Carcosa era um corpo negro. É uma mitologia complexa. Né? Veja bem, é um nome que virou uma moda dentro de um contexto literário de uma época fechada dentro do interior dos Estados Unidos. Ou seja, é específico. Demais. É uma coisa que a pessoa que vê a série gostar tem que procurar saber do que você tá gostando. E agora, senhores, vocês sabiam que existe um feudo em Westeros chamado Carcosa? Ah, não. Nossa senhora, não sabia. Não. Google agora, peraí. Carcosa, Westeros. Vocês sabem? Não. Isso é. Puta que pariu, tá aqui. Tá aqui, não. Não, essa o Governador guardou até pra gente. Porra, é isso? Não estava na pauta. Ele tava na pauta. Carcosa é uma cidade em Essos. Que isso? Tá todo bem mundo posto aí. Ao mesmo tempo agora. Puta que. Não. Bom, ele vai. Essa é a cereja do bolo. Ele vai postar o linkzinho do mapa. Eu vou. Carcosa é um reino também de um RPG medieval, Lamentations of Flame Princess, que é um RPG medieval fantasy, só que terror, horroroso, dark, sabe? É terrível, né? Muito. Porra, é a mais dark possível. Lamentations of Flame Princess é um RPG indie, tá? Ele aborda o quê? Aborda um mundo onde o mal venceu, sabe? Onde os deuses perderam pros deuses negros. E vocês são heróis. Vocês são o último pináculo de sanidade daquele mundo terrível, né? Onde há o reino de Carcosa. Ou seja, é um nome carregadíssimo. Bom, Carcosa. Fica depois de Japeri. Eu gostaria de lembrar umas coisas também da série, né? Que são referências. Eu toda vez que eu assisto alguma coisa, ou leio, eu procuro lembrar de algumas coisas que eu já vi antes. Eu tenho um repertóriozinho, né? Que posso estar relacionando a isso, né? Olha o jardismo. O Rust. Eu vou estar transferindo a sua ligação. É, então, é o Rust, caso, né? Uhum. Ele é um personagem conflituoso. Muitas vezes a gente, como no seriado bem antigo chamado Twin Peaks. Olha aí! Fala de Twin Peaks, eu nunca vi isso. Eu também não. É porque vocês são muito novos, seus padawans. Não. Eu vi na televisão. Não, cala a boca, você não. Tô falando pros outros dois. Bom, o Rust, ele fala do tempo como se fosse um ciclo e uma busca como uma... ciclo fechado. É, um ciclo e uma busca também a morte de uma divindade. Destruir esse ser, que significaria o inimigo, né, o vilão da história. No caso, o serial killer, que se crê que seja uma entidade voada, porque todo isso aí, ele já logo na primeira cena já é... Ele já mata que é um... Já mata que é um, culto. É um culto de uma seita satânica, talvez. É ocultista, vamos chamar de ocultista que é melhor. É, tudo bem. Ele falou, não, tô na Louisiana, vai ser uma seita satânica, né? O que é, mais seria? É, cristão satânico. Vai, né? Até que ele pergunta, eles perguntam sobre um símbolo pro médico legista. Ele falou: vai procurar um antropologista. Antropólogo, né? Um antropólogo. Ah, é, na legenda tá antropologista. Aquilo ali é umas armações, né? De gravetos e tal. É, e o cara pergunta pro padre. O cara que é especialista em símbolo, vai perguntar pra mim, eu sou só o legista. Eles perguntam para o pastor, o que são essas coisas aqui de galhos? Aí ele fala, como é que era? Era gaiola de diabo, não era? Então... No sul americano, é tipo um filtro de sonho. É, exato, parece exato. Um filtro de sonho, eu também achei isso. Sinistríssimo, né? É. Né? O Russ, ele tem uma missão de encontrar esse monstro que vive dentro da cabeça dele e que tá como figura como vilão, né? E desfazer-se de tudo, metaforicamente, impedindo que esse ciclo contínuo e eterno da morte da filha dele, que continuava a morrer a cada nova vítima que ele encontrava. Então, é verdade, né? Entendeu? Ele fica mal, mas ele não transparece isso, mas ele fica mal. E quando tudo se desfaz, para o Nihilis resta apenas o absurdo. Afinal, tal qual Dostoiévski, se Deus está morto, então tudo é permitido. Olha, então, bem representado. Isso é o contracast. Nas visões alucinógenas do personagem. Mas você tá de parabéns, filho. Vamos lá. Um pouquinho sobre o Rei Amarelo, também muito mencionado. A primeira, né? Primeira menção a ele, né? O Rei Amarelo, ele tá ligado a uma forma nebulosa, não necessariamente humana, cujos farrapos recortados devem esconder Ifil para sempre, seja lá o que Ifil seja. Vale lembrar que tudo na mitologia cutuliana pode ter ou não um significado. E Ifil, desculpem, não tem. Você aí que se chama Ifil. O rei é ligado espiritualmente com Carcosa, onde as estrelas negras perduram no céu. Quando só os gêmeos afundam no lago de Hali. Isso tem muito a ver com a mitologia suméria, que é onde o Lovecraft vai beber para mencionar Cthulhu, né? Para fazer a mitologia de Cthulhu, certo? É verdade. O rei, ele não aparece pessoalmente nas histórias, simplesmente vultos da presença dele. Então você só tem referências, você só tem menções ao Rei Amarelo, e é o que você tem também no True Detective. True Detective. Ninguém é o Rei Amarelo ali. O serial killer não é o Rei Amarelo. Ah, já ouviu? O Rust é o Rei Amarelo. Não. É ninguém. O Rei Amarelo é uma presença, uma sutil presença. O máximo que acontece... Ou algo que está enraizado em todos nós. É uma pessoa imaterial. O máximo que a gente chega perto do Rei Amarelo é uma pichação que a gente vai ver lá no caixa-prego que eles visitam numa expedição que eles fazem. É. Enfim, para o pessoal que está escutando a gente, tudo isso pode parecer um pouco difícil a compreensão. É uma viagem de drogas. É difícil mesmo. Mas assistindo a série, todos esses pontos, que é que a gente está tentando não dar spoiler, está tentando passar por determinadas coisas e fazendo relações com outros autores. Você que deve estar achando... deve estar achando isso muito sem sentido. Isso. Você está correto. Não tem não sentido. Não tem sentido. É uma mitologia que ela não tem princípio, meio e fim. Por quê? São entidades, olha só, as entidades cthulianas, elas estão no espaço entre as estrelas, onde não há tempo. Ou seja, toda aquela descrição de que tempo que eles usaram. Toda. Fala com HP Lovecraft. Onde, entendeu? Onde o tempo, ele não é linear. Onde o tempo é circular e plano. É por isso que um cara que eu vou falar na série fala: o tempo é um ciclo fechado. E plano, exatamente. Exatamente. E o Rust, ele fica meio obcecado com essa frase, né? Sem dúvida, ele vive aquilo. Não, o Rust é um cara obcecado. Ele vive, não é que ele vive o presente como se não fosse morrer. Ele tem medo da morte, sim, ele não quer morrer, tem medo da dor. Mas ele vive como se nada mais importasse pra ele. Como se não houvesse futuro pra ele. É, exatamente. Eu posso dizer citar... MC Oran, né? Todos os seres são infelizes, mas quantos sabem disso? Agora sim, olha só. Porra, vodona, hein? Porra. Agora sim, a capacidade desse rei, isso descrito em algumas histórias, ele pode possuir alguns corpos, não necessariamente ainda vivos. Olha só. Dos que caíram sob seu encalço, é evidenciado, né, no livro The Yellow, do Mr. Scott, né? Mr. Scott. A porta abriu e fechou abaixo. Eu rastejei balançando, a porta trancou-se, mas eu sabia que não havia parafusos, não haviam bloqueios que poderiam manter aquela criatura fora do que estava vindo para o sinal amarelo. Ou seja, ela transcende qualquer barreira física. Ou seja, ela, como ela possui, né, criaturas vivas ou mortas, ela é um fenômeno psicológico. É um fenômeno de... Talvez o Renan, ele possa me corrigir. É um fenômeno de transferência. Eu matei, mas foi em nome do Rei Amarelo. É, existe uma questão de... Nossa, mas isso dá pano pra manga, hein? Agora você falou, viajei aqui, mas... Quem não viajou? Não, e cara, a questão da responsabilidade é muito presente, né? E quando você tem... sei lá, levando em conta uma visão psicológica que, enfim, em relação a inúmeros fatores e eventos religiosos, a pessoa muitas vezes, e o Rei Amarelo é um pouco disso também, ela pode se esquivar de uma certa responsabilidade, né? Por conta dos atos dela, muito justamente por essa característica que o Rei Amarelo tem, de acordo com a mitologia, de não é incorporar, de se manifestar em outras pessoas, né? Mas não tem um esquema meio junguiano do amarelo ser a cor da covardia, de você não assumir as suas faltas? Não tem uma coisa meio junguiana aí? Cara, O Jung é um cara que viaja muito, assim. Mas assim, a gente já tá viajando, Renan. A gente não está viajando, a gente está tendo overdose ao vivo. Não, as pessoas que ouvirem isso aqui, elas vão ficar chapadas num nível muito alto, né? Mas vamos fazer o cheque de sanidade aí. Eu já vou ligar com o Dostoiévski, que a Fernanda falou aí. Aguarde. O Jung, ele era um cara muito obcecado por simbologias, né? Sim. E eu não sei até que ponto eu concordo com isso, mas ele tinha claro pra ele que algumas coisas faziam parte do inconsciente coletivo, que seria uma coisa que está presente. Ele não explica muito bem como que isso é transmitido, mas está presente dentro da psique de todos os seres humanos. É inerente. Uma das coisas... Isso. Uma das coisas é justamente essa relação das cores, entendeu? Uhum. Eu não vou lembrar exatamente se o amarelo é isso. Eu tenho a impressão que o amarelo representa insegurança, covardia, fragilidade, nesse sentido mesmo que você falou. Mas aí eu não sei dizer o certo. Eu sei que ele é muito ligado a essa simbologia mesmo, inclusive, de cores. Uhum. E agora, ligando com a citação de Dostoiévski da Fernanda é, ainda no mesmo livro, eu sabia que o Rei Amarelo abriu seu manto esfarrapado e havia apenas Deus a chorar agora. Muito pois é. O que está acontecendo? Olha, eu desafio você que está nos escutando a assistir a série e depois voltar a escutar de novo esse cast. Agora, pra fechar, o verbete Rei Amarelo na Enciclopédia Cthulhiana. O Rei Amarelo normalmente assume a forma de um ser humano gigantesco, vestido com vestes amarelas e esfarrapadas. Ocasionalmente com asas ou uma auréola. Geralmente usa máscara pálida, onde esconde a hediondez de sua aparência. O culto a esse exatamente ser... isso na série, né? É, e o culto desse ser tem aumentado drasticamente nos últimos anos, e muitos artistas e intelectuais caíram sob o domínio do rei. É importante notar que muitas aparências do rei são resultados de sua aparição como personagens principais em cenários de Call of Cthulhu, o romance, né? O romance do H.P. Lovecraft. A menção de asas e um halo são presumivelmente baseadas na ilustração da capa de uma das versões mais antigas do livro de Chambers. Que é o Rei Amarelo. Simplesmente o Rei Amarelo. O livro Rei Amarelo. É, com esse peso... É igual ao que você vê de representações dele na série, né? Exatamente. Alto, desfigurado. Então, por isso que a gente tá falando que em nenhum momento a gente deu spoiler, porque isso só serve pra enriquecer ainda mais, né? Pra pessoa entender a referência. A gente montou aqui um pequeno guia. Uma pequena maluquice, eu posso dizer. Pois é, pra você ir seguindo conforme avança na série, entendeu? Porque o que, que acontece? É uma mitologia meio... É uma literatura meio apagada. Poucas pessoas, né, têm acesso a essa literatura. Tem o RPG, inclusive, Call of Cthulhu. Tem os jogos Cthulhu Dark Corners of the Earth. É um jogaço de PC. Quem não jogou tá perdendo bastante coisa. Um jogo, acho que é da década de 90, se eu não me engano. E é um jogaço com esse peso na alma, né? Nós vamos dizer, não, calma aí. Não? Calma aí. Nós vamos pedir pro Renan trazer ventos novos e falar sobre o retalho pop. Ah, é, né? Rapaz, mas que susto que eu tava levando, porque se eu vou pedir pro Renan, eu falei, nossa, mais uma coisa que não tá na pauta, o Goma não me fudeu, quer ver? Não, calma. Calma. Então, aproveito a palavra generosamente cedida pra falar um pouquinho do que eu faço nas internets, né? Entre colunas, eu escrevo pro Meia Lua pra Frente Soco, na guia deles de games retrô. Um abração pro André Bach, hein? André, abraço pro André, gente finíssima. Profissional para cadear. E então, além dessa coluna de jogos retrô que a gente trabalha falando daquelas... Aquele jogo que você jogou no auge, na era de ouro, desculpa os moderninhos, mas a época de ouro dos jogos do Super Nintendo, no Mega Drive, é disso que a gente fala lá. Olha aí. Além dessa coluna semanal no Meia Lua pra Frente Soco, tem o que é o meu filho, meu primogênito mesmo, que é o meu canal, meu filhinho que tá crescendo, tá começando a dar orgulho de verdade agora, que é o meu canal no YouTube, o Retalho Pop, que sai... Eu passo vídeos toda semana, eles saem toda quinta-feira. E, cara, nele eu sou aberto a qualquer tipo de piração ligada à cultura pop, à cultura nerd. Então eu já falei de cinema, que eu acho que é um dos assuntos que eu mais trato, na verdade. Uhum. De séries, de literatura, de HQ, de mangá, de psicologia, porque não tem como eu fugir da minha formação. Claro. Então, quem tiver interesse, quem gostar desses assuntos, quem puder dar uma passadinha lá na... Toda quinta-feira, geralmente sai bem cedinho, dá uma passada, confere, deixa o comentário sugerindo alguma coisa, assina. Criticando, assine o canal, tem a nossa fanpage também no Facebook agora, facebook.com/retalhopop, que lá é bom porque lá você vai saber de tudo, né, você sabe quando aparece, afinal, texto novo. Tá todo mundo no Facebook, né? É, tá todo mundo no Facebook, é a grande seita, né? É o cartório da internet. É o cartório da internet. É o rei azul. Máximo. É o rei azul. Então, o rei azul, exatamente. Quem puder, dá uma passadinha toda quinta lá no YouTube, youtube.com/retalhopop, e dá uma curtida na nossa fanpage lá também no Facebook. Dá um page view pra ele, pô. Dá um page view. Dá um page view. O cara merece. Fernanda, vai ter o link aí. Fernanda, sustentar as crianças. Quais são as novidades? As novidades são que... nós largamos o Blogspot no Fanáticos por Game of Thrones. Estamos mudando de casa, agora somos fanáticosgot.wordpress por enquanto, mas em breve seremos .com.br. Oh, que chique! É, isso é independência máxima na internet. Isso é vencer na vida, né? É, você esfrega isso na nossa cara, que a gente tá no WordPress, né? Aproveitando, mas eu tô seguindo vocês, para. Aproveitando agora a entre safra de Game of Thrones na série de TV. Abstinência, eu diria. Abstinência, né, de alguns. A gente vai fazer uma pequena retrospectiva, vamos pegar coisas dos livros, gente que não tem tempo de abrir um livro de 800 e tralalá páginas, e vamos fazer um resumão, assim, pra pessoa dar uma relembrada, ou pra... mesmo pra dar uma estudada, ou nesse pra meio tempo, não conhece a Fernanda vai conhecer Corno. Eu... Isso. Tem tudo algumas... do Corno. É, tem algumas coisas também que eu tô precisando atualizar também, e em breve uma super entrevista aí com uma celebridade aí, uma web celebridade que vai olha sair aí, a partir do dia 5 de julho, nossa reestreia, não perca, vou dizer de a novo, fan premiere. fanáticosgot.wordpress.com. Com essa rasgação de seda e esse jabá mais do que querido, a gente vai pedir pra você. Sabe por quê? Porque a vida é feita de network. É isso aí. Eu tenho certeza que é um conteúdo que eu acompanho, que é de qualidade. O Retalho Pop apresenta um conteúdo de qualidade. O Fanáticos apresenta um conteúdo que é de qualidade. Se não, nós não estaria aqui sendo chancelados, né, pelo ContraCast. Selo ContraCast de qualidade. E a gente pede a conta. Garçom. Né? Garçom. E sigam com suas vidas. Eu chego, coloco lá no LOL. Abreviatura lá, Liga Friends, LOL. Aí na hora que eu clico lá, aí eu vou ver, pô, vou entrar na minha conta e vou jogar. E eu já fui hackeado uma vez, entendeu? Na hora que eu vou entrar na minha conta, eu sou hackeado de novo, cara. Eu não quero mentir pra esses hackers, para de me hackear. Por favor, com tudo de manhã pra trabalhar, cara. Eu boto dinheiro ali. Toda vez que eu me hackeio, eu quero saber por quê. Eu não faço mal a ninguém. Ninguém. Eu já tô indignado com isso. Tô fazendo esse vídeo pra falar, cara, que eu tô indignado com essa porra. Por quê? Que nem fez isso comigo? Por quê? Eu queria saber só um motivo. Só um motivo, eu diria. Eu não tô brincando, não tô fazendo esse vídeo de brincadeira, eu não tenho vergonha de mostrar quando eu choro. Eu não choro mesmo, porque eu gastei R$300 nisso, em jogo. Uma coisa que eu achava besteira gastar, mas não é besteira, é bom pra caralho, muito bom. Agora eu chego no meu trabalho cansado e falo, eu vou jogar um LOLzinho, mas não dá, cara. Por favor, os hackers aí, para com isso. Isso é feio, cara. Isso é feio. Agora eu. Minha conta tá com filha da puta aí, eu não sei com quem, mas se tiver vendo esse vídeo, me devolva. Eu queria tanto jogar o LOL hoje. Pelo banquete, vai estudar. Via minhas skins. Chega.